298. Radial 298, sente. Qual a razão de subida que você está empregando agora, Vixe Fox Lima? Essa é 1500 pés. 1500? Na aproximação, atende que os meus 1.200 metros estão impraticáveis, entra de 190 graus, 8 nós. Entende, nós patrono. Whisky Fox Lima está passando agora 040. Negativo. Pedido afirmativo, curva direita, proa 330 subindo. 330 na subida, o Whisky Fox Lima. Lima poderia fornecer o estimado para pouso? Nave de pouso será 17:55. 1755, ciente. Controle Salvador, boa tarde, gol 924, cruza 170 para 120, informação Vitor. 924, esse é o controle Salvador, desça para 4.012, a chegada é Amã, velocidade 250 nós, câmbio. 4.012, Amã 250 nós, o 924. Siga. É, 3.000, qual a radial da distância de Salvador? Solo Salvador, 3.2, ou no meio? 3174. Na escuta 3174. A princípio após ITAP, Serra Vitor 366 para aproximação RNAV. Afirmativa após ITAP, serve 366 para RNAV. Obrigado, está 3174. Afirmativo, vamos manter a velocidade. Nada pista 10. Afirmo. Após pouso da aeronave, ENIM mantém. Vai ter condições de decolagem imediata com atualizado? Agora até. A estrada está aguardo, pouso do gol, a linha e mantém, azul 4061. Após o gol, a linha e mantém, na 0, azul 4061. Jorge Salvador, outra, 3566, passou, Serra Vitor 366. Gente, continua a aproximação, atende que os primeiros 1.200 metros estão impraticáveis, aguarde, pista livre, o gol, o T 3566, vento de 180 graus, com 109. 3566, puder confirmar quantos metros estão interessados? 1.200, 1.200 metros. 9 no POB 3 horas? Ok, pátio 4, Xeme Torre 118.6 para acionamento e táxi. Mantenha, escuta Mike Echo Delta. 941 no solo aos 49, linha direita, chame solo 219, iniciando manobras na medida do possível. Livra direita 219, bota 941. Maria Coberto, dimensionamento, chame táxi. Tá, já, objeto 6741. Boa tarde, mantenha o ponto de espera, objeto 6741. 41. Azul 4061, decolagem autorizada, pista 10, vento de 1.0 graus, 8 nós. Iniciando a decolagem na 10, azul 4061. São 32 no meio da livre táxi até o portão 07. Livre táxi até o portão 07, via Juliette. Via Juliette. Norte, 170 graus, 8 nós. É, meia. Decolou de Salvador aos 50, chame o controle de Salvador agora, 198, bom voo. 198, graças, boa tarde. Para apoio com o tempo de regra, agora 105. E pronto, direto de CA, Quebec e Zulu. Gente, hora certa, 1551, voo visual 105, Whisky Fox Lima. Lima. Controle Salvador, boa tarde, azul 4061, decolou Vale Gonza. Azul 4061, Salvador, meu cordial, contato radar. Aí, contato 4061. Não, mantém ainda de Valença, mantém. Sete, chamação, estando de outro mesmo. Você vai decolar agora ou como é que tá pronto com o time? Eu vi como é que é, deve ter uma problema técnica aqui, pra você voltar. Tá chamando novamente para decolar. Ok, pode chamar para decolagem. Certo, Machebec. Corre o Vitor Machebec. Machebec, você siga. Vitor Machebec, novamente para o Paranet. Carlos, chame táxi, Vitor Machebec. Chamando o táxi, Quebec. Quanto a gente já coloca um proa, proa norte? Gente, após para o táxi, já coloca. 190 graus, 089. Tá, 8001, Duna, localizador, cheque o trem, torre 1186. 186, até já. É. Controle, o Gol 934. Siga. Passando a posição AMAN, é possível efetuar o R9 da 1-0? Vou confirmar em breve. 8 nós para nós, vai que é que tá. Tem mais 741, senhor? Afirmo, o objeto 741 está parando de esperar da colagem. Patrão. Siga táxi em frente, tá? Juliette, Alfa Juliette, portão 4. Vamos primeiros 1200 metros fechados. Em 7800. 3566, solo 53 livre à direita no solo, 121 décimo 9. 129 ao livrar, direita 3. Valeu, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, tô indo pro Z. Vitor Mike Quebec tá cancelando o voo. Gente, cancelando o voo, viu? Tô no Mike Quebec, gente. Graças. Gente, vento 180 graus 099, Mike Quebec. 5641, autorizado a colar pista no 0, vento 180 graus 109. Iniciado, R6641. Não entendi? 3174, sem Rio, 050. Positivo, capitão, foi autorizado para altitude de 2000 pés. Viro ativo, 2 trapézios, 6174. Pois de TAP, Serra Vita 366. Viro ativo, 6174. 8001. Mil pés, 1924, 1092. Delta fora do solo. Mike Delta decolou aos 55, chame controle 119 décima 8. Mike Delta, Samaraz, 119 décima 8. 8001, cheque 3, autorizado, pouso pista no 0, vento 190 graus, 099, cabeceira deslocada, 1200 metros. Espaço locado, livre pouso, botão 8001, fecha o deslocamento da cabeceira. 56741, decolou aos 55, chame controle 119 décima 8. 1-9-8, Evan, 7-4-1. Controle Salvador, Webjet 6741. 741, Salvador, contato rodar. solicita o GPS do 10 também. Anotei o 1697, a partir de agora vou ir pro 368. Bravo, 368, igual o 1697. Controle Salvador, passaria do 2230. 2230, prossiga. Perdeu contato com o centro, estamos no nível 230, a 49 milhas de Amã, para a chegada a Amã. Estamos no ideal de descida, senhor. Aguarde para descida, Gol 924, esquerda para Serra Vita 366 ao 924. Esquerda para Serra Vita 366 ao 924. Gol 697, velocidade 229. Redução 229, Gol 697, vai atingir 5.000. Ok, autorizado 4.000 com 1.012. 4.000, 1.012, o 697. Azul 4061, chame o centro de controle de área, frequência 1288. 288, obrigado. Boa tarde. Eu cordial. Controle é o F-Delta? Siga. O F-Delta nivelado a 1.500 pés. Estima o pouso ao 26 da próxima, senhor. Na radial 042. Ciente. Controle, Santa 3174, atingiu 2.000, está 13.000, Serra Vita 366. Só confirmando, tem uma 1.200 fora lá mesmo, Salvador? Afirmativo. Está previsto o deslocamento da cabeceira 1.200 metros. Positivo, obrigado. Está no Serra Vita 366 agora. Ah, ok. Pela apresentação do radar, para o Serra Vita 366, temos ainda 2 milhas. Firmo, 3174. 924 está autorizado a aproximação. Autorizado a aproximação, bom, 924. 697, nós vamos deslocar a direita para o sequenciamento. Direita proa 250. A intenção do controle é que navegue 9 milhas da proa para retornar para o Serra Vita 366. Vou lhe autorizar agora 2500 com 1012. Positivo, 2500 com 1012. Direita pro 350, a partir daqui 9 milhas, voo 366, não sei se curto, 697. Vai seguir o 1924 da sua companhia. Positivo, posição de 11 horas agora. Botão a 3174, passou o Serra Vita 366, cheque o trem torre 1186. 1186, obrigado, até daqui a pouco. Diz que Fox Lima, prossiga visual e chame o controle na frequência de 1288. 2-2-2, vou resolver o strike aqui. 2-2-3-0, Salvador? Prossiga, senhor. Vamos descer até o nível 120. Vamos lá, 120, partida presente. Objeto 6741, chame o centro 1288. Centro 1288, Objeto 6741. Delta, papapá, na Intercred. Como é que é com o Delta? Conseguiu se receber as informações do Delta? Afirmativo, você vai pousar 1626, não é isso? Afirmativo. Ok, dentro em breve você vai perder o contato em função da distância. Boa viagem, câmbio. Grato. Estamos no regresso, certo, Delta? 1-0, 1.200 metros deslocado, tá 3-1-974. Gol no 697, esquerda, Serra Vita 366, livre aproximação, câmbio. Esquerda 366, livre aproximação, 697. Seria do 2230. Prossiga. A torre de comando está solicitando um cheque na frequência 11895. Após o cheque, retorne a esta. Câmbio. 71895, assim eu farei. Entre a... estão através da Delta ou da Taxway Eco? Se Center Delta é com um pouco à frente da Vesco Delta, da marcação. Poxa, obrigado. Voo 924, Serra Vitor 366, cheque o trem, torre, 1186. 286, 924, obrigado. Parceria do 2230, efetuou 3 chamadas em 119.95, nenhuma logrou êxito. Eu agradeço o cheque 2230. Pois não, obrigado. Vamos, primeiros 1200 metros fechados. Cliente da pista com menos 1200, aguarda a pista nível 924. Seria 2230, desça para 5000 com 1012. 5000 com 1012, obrigado. Voadora Pronto, Control, o WN-1, Webjet 671, Control, speed should be now 250 for traffic coordination, clearing to 3000, altimeter 1012, over. 1012, clear down to 3000. O 697, redução para aproximação, cheque para pouso. Reduzindo, 697. Solo 03, direito à direita no solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, obrigado. 3, 1, 7, 4. We have a sequence for landing. Maintain your heading to intercept the start, Mari. Over. Okay, keep this heading to intercept the Mari. Arrive at Webby, Cap 1. Salvador, muito boa tarde. Azul 4082, qual é o mais rápido? 4082, esse é o controle de Salvador, meu cordial, descer para 4.012, chegada a Mari. 4.012, Mari, azul 4082. Baixou e travou, entra na cabeça deslocada, 1924, bem livre pouso. Soltec na frente, Alfa Índia, Tote 1, portão 02. Alfa Índia em frente, portão 02, Santa Lisão 74. Fundo 697, tráfego agitado, continua a aproximação, ar de pista livre, forma cabeceira deslocada, 1200 metros. Oxi, 1697, aguardando. Valença, Neopós, agora da 17, após a decolagem, curva da esquerda, corredor axé, controle 119, decimal 35, aciona 0160. Depois da 1 na 7, na direita, até na capa, no pé, da 1 na 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Vitorino e Juliette, autorizado adicional, reposte pronto para o táxi. Para táxi, né? O Salo Salvador, eu vou no 754, autorização para Recife. Salvador, muito boa tarde, eu vou 1900, câmbio. 600 Salvador, desça para 6000, chegada Mari, 250 nós, câmbio. Ok, chegada Mari, 250 nós para 6000, 1900. Afirmativo, ajuste 1012. Ah, 1012. 6721, rate of access for frequency, right heading 020, if you lose radio communication, flight to India Serra, beacon by magnetic 130. Ok, right turn to heading 020, lose communication, fly India Serra to magnetic 130, web 671. Passarendo 2230, vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 0620, falha de comunicações, voe para o rádio farol Simbra pela magnética 180, velocidade 220 nós. Afirmativo, vetor à esquerda 060, caso falha 3 minutos, voa ao rádio farol Simbra, passarendo 2260. 30, perdão. Seria 2230, descer para 3000 com 1012. 3000, 1012. Afirmativo. Qual é a velocidade que você está cruzando na rede de som agora? Agora 240 nós. Gente. Jet 6721, right heading 045. Jet 6721, control. Okay, right turn heading 045. That's right. Okay, right turn. Victor, India Juliet, autorizado táxi via Oscar, Porsche, ingresso, pista no site. Não, 754, 4R. Prossiga. Recife autorizado, 410, Rotorístico 58, decola pista 10 após a esquerda. Surgiu Batuca, pressão Aracaju. Controle 119, decimal 8, código 5422. Solo Gol 697, livrou na escuta? Pode prosseguir com o atendimento, 754? Pode. O Gol 697 prossegue em frente aguardando. Frente aguardando, 697. 754 aprovado, 410, 358, curva esquerda, após a decolagem, pro Caracaju. 198 ao controle, 542 de tração. 4522, chama acionamento. 4522 ou 5422, confirme. 5422. Claro para acionamento, 9754. Voo 97 em frente, Alfa, Juliette. Pátio 1, portão 10, 10. Positivo, vai Alfa Juliette, pátio 1, portão 10, gol 67. Sereno 2230, velocidade agora 180 mais. Afirmativo, vamos reduzir para 180. Honra, 170 aqui facilita? Facilita sim. Pois não, então. Objeto 6721, speed should be 220 knots. 220 knots, web 671. Azul 4082, velocidade 220 nós. Já está mantendo, senhor. Muito bom. Gol no 600, número 5 para pouso, 229 na velocidade. Ok, eu vou 220 nós. Condição 600. Então 3660, localizador, redução, cheque para pouso, torre 1186. 186 reduzindo. Obrigado. This is 6721, right heading 080. Right heading 080 at 6721. Continua a aproximação, guarde, estão no zero livre, informe os primeiros 1200 metros fechados. Gente, da fonte vai estar 3660, guardando autorização de pouso. 2230. That'd be 6721, intercept the localizer, descend into 2000. Azul 4082, desça para a altitude de 3000. 3000, azul 4082. Decoloso 1-1, chame de controle 1-1-9-8. Janave 8, Juliette. 3660, autorizado, pouso, pista no 0, vento 180 graus, 08 norte, cabeceira deslocada. Gente, da cabeceira deslocada, autorizado, pouso, no 3660. Saredo 2230, 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, redução, cheque pré-pouso, torre 1186. Torre 1186, muito obrigado pelo serviço. Azul 4082, vetoração para sequenciamento, voe na proa 030, desça para 2000, limite ao localizador 1012. 1012, proa 30, descendo para 2000. Azul 4082. Afirmativo, número 4, seguindo a aeronave da WebJet. Gente. 1.200 metros. Disponível no passarinho do 2230. Primeiros 1.200 metros fechados. Afirmativo, senhor. Se o senhor autorizar-nos, gostaríamos de efetuar o pouso pela pista 107. Negativo devido à sequência para 1-0, tem um tráfego a 13 milhas na cabeceira 1-0, então tem como o senhor pousar na 1-7. Tá ok. O 600, vetoração para sequenciamento, esquerda para 360, caso de falha de comunicações, vai voar para Simbra, para espera, magnética 120, desça para altitude de 4000. Ok, altitude 4000 na proa norte, é o 1600. Nada, tem o nível? É o 330, senhor. Sim, te aguarde. É Puca Aracaju? Muito provável. Obrigado, tô escuto. Paulo Salvador, no 1806. Aracaju, qual nível? Deu 230. 230, aguarde. Web 6721, 5 miles past over the altitude, check landing gear and get back to tower, frequency 1186 for landing instructions, or 1186, thank you. Salvador, boa tarde, TAN 3234, formação Whisky, mantendo o nível 1950, chegada a Mari. TAN 3834, via chegada a Mari, desça para 2012. 2000, autorizado, chegada via Mari,